você em qualquer lugar. Eu sou Márcio Cardoso e ouço a Rio Sul Rádio daqui de Floripa, Santa Catarina. Oi, eu sou Nina Ferrari e ouço a Rio Sul Rádio aqui de Araraquara, São Paulo. Eu sou Renato Serra e eu ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Marli Fritzen e eu ouço a Rio Sul Rádio aqui do estado da Flórida, Estados Unidos. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. 18 horas e 1 minuto. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio à terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Matrículas abertas para 2017 da educação infantil ao ensino médio. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas nas pistas de dança do passado. Desde agora, você embarca na viagem rumo às pistas de dança no passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Bom, o programa de hoje vai começar com Erasure Blue Savannah. É essa daí que você tá ouvindo no fundo. Super, hiper, mega, VIP, ultra bacana. Tá, na época foi assim um troço meio que revolucionário, essa quantidade de sintetizadores, né? Na época, ainda hoje é bacana, caramba, mas na época isso aí era o top, assim, do tecnológico, por assim dizer, né? É, Erasure é uma dupla britânica de synthpop, tá? Formada em 1985 pelo Clark e pelo Bell. Quem é Clark e quem é Bell? Bell é esse vocalista que você conhece bem, né? Uma voz super bacana. E Clark é Vince Clark. É um camarada que já passou pelo Depeche Mode e pelo Yazoo. Essa dupla só podia dar em coisa boa, né? Então, aumenta o volume, tira a mesa do lugar e deixa o resto com o DJ Marcandi, ok? Bem-vindo ao Flash House. On the open highway, my home.

ninguém que eu sou fãzaço dos Pet Shop Boys, tá? Inclusive, o primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil, em 1994, numa casa de show chamada, na época, de Metropolitan, lá no subsolo do Via Parque, no Rio de Janeiro, tá? Eu estava lá. Bom, Pet Shop Boys left my own devices. Eu lembro que lá na época, por volta de final dos anos 80, talvez, eles fizeram deram uma entrevista, né, pra Billboard, se eu não me engano, pra uma revista de música, falando sobre Left My Own Devices, que tinha até então sido a música que eles mais gostaram de tocar, de fazer, né, porque contavam então com a Orquestra Sinfônica de Londres, né. Foi um marco na época, né? É uma coisa muito bacana de se ouvir, muito gostosa, inclusive, tá? Você também curtiu Ace of Base com Cruel Summer, Code Cult com People Hold On. Pra quem não sabe de quem esse vocal do Code Cult é, Lisa Stansfield, tá? E começamos o programa de hoje com Blue Savannah, Erasure. Não sai daí, tá? Esse só foi o primeiro bloco do programa de hoje. Você está ouvindo Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Eslovênia, Montenegro, Noruega, Bósnia e Herzegovina, de todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. 18 horas e 31 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House, Back in Time, 1994. Serena, Riding High, aumenta o volume. Esse é o Flash House. Riding high, riding high, riding high on a feeling. Riding high, riding high, riding high on our love.

looking round without a clue. I find myself alone again, all alone with you. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. I wanna Society com What's On Your Mind, numa versão alucinada, sacudida, aloprada, típica do Flash House. Você também conferiu em uma produção minha, lá de 1900 e... Bala Juquinha, não faço ideia. Eu sei que faz muito tempo que eu brinquei com essa coisa aí do Guilherme Motel, né? Uma produção do Gioachino Rossini, um camarada que era tão bom que virou cozinheiro na época. É, histórias da música. DJ Marcandi, Guilherme Motel. Também tivemos aí Rednecks com Cotton Eye Joe, ainda BG The Prince of Rap com Can We Get Enough, DJ Company com Hey Everybody, começamos o set com Serena Hiding High. Daqui a pouquinho eu volto, não saia daí, hein? Você está ouvindo Flash House. O melhor programa de dance music de toda a América Latina. Com 2 horas de muita música pra você passar. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Fala galera, eu sou Alex Hunt e vou estar sempre por aqui com 2 horas de música pra você passar mal. Bia Ibsen. Olá, aqui quem fala é DJ Bia Ibsen e nós estamos aqui com o programa Dance Mix. E Grilo. Toda semana, 2 horas de música aqui pra você. Dance Mix. Todos os sábados, das 11 à 1 da manhã. Dance Mix. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 4 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé, Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Voltamos a apresentar Flash House. De volta com Flash House, agora no ano de 1992 com Best Bumpers. Best Bumpers é só um nome, tá? De um DJ que participa até hoje, tá? De vários projetos, até inclusive do CJ Stone. É um alemão, bastante astuto no que faz. Pra a época, essa música aí era, como sempre, né? Na época, as músicas que surgiam, sempre se notava que era sempre um pouco à frente, né? Muitos elementos eletrônicos, vozes femininas típicas de corais gospel. Resultado sempre bom. Marcandi. Gotta do. too good for you. Oh,

on the fast train, park the last train to transit. Dance in the club and around. She said, I am the one. Be careful who you love and be careful what you. yo. Don't go all black, soon as cherries get thorns. Learn about the back, got me popping my head. She unbutton my dress, did a dance on the bed. Lies beneath the squeak, this hot to death. Solo on your back, yeah. Tropical, the island breeze. All of nature, wild and free. This is where I love to be. La isla bonita. And when the sobre a vocalista. Aliás, eu acho que não tem nada pra ser dito, né? Dana Summer no Flash House, fechando com chave de ouro com a sua Carry On. Também tivemos aí outra, como se diz, diva, né? Madonna com a Isla Bonita, Michael Jackson, Billie Jean. Olha só o naipe do encerramento do programa de hoje, tá? Tivemos aí também o The Kia Left com Last Train to Transcentral, Jump On Young com Love's in the Air, e começamos o último set do programa de hoje com Too Unlimited, The Magic Friend. Olha, é muito legal fazer o programa todas as semanas aqui pra vocês. Espero que vocês gostem também. Aliás, eu tenho bastante notícias por e-mail, por Facebook, Twitter. As pessoas participam, as pessoas mostram gostar. Eu fico muito satisfeito com isso. Isso é um combustível para eu continuar trabalhando nesse projeto que considero o que eu mais gosto de fazer. Muito obrigado por isso e até semana que vem, ok? Grande abraço. O passado de presente para você. Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 20 horas e 10 minutos. RioSulRádio.com.